Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na boa nova. Cash Resto Zero. Com Vitor Neves. Apoio R6 Living. Tudo de tudo. Saiba mais em r6living.pt. Vamos hoje falar de desporto. O desporto é hoje uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento económico e social, para a afirmação de uma sociedade ou de uma região. O desporto, quer na componente de entretenimento, quer na componente de lazer, ou mesmo na competição propriamente dita, é claramente um embaixador de uma região, um embaixador de um país, um embaixador de um continente. Bem, isto a propósito de hoje ser o dia da Assembleia Geral do Futebol Clube Oliver do Hospital. Para uma região como o interior, o desporto pode ser uma variável fundamental para a afirmação de uma região e para não contribuir para o tradicional esquecimento dessa mesma região. O Futebol Clube Oliver do Hospital, nos últimos anos, tem conseguido uma performance fabulosa, quer a nível competitivo, quer ao nível da formação, quer também ao nível da diversificação, aparecendo outras modalidades esportivas, como por exemplo a ginástica, ou até equipas com outro aspecto, que é como quem diz, apareceu o desporto conjugado no feminino. Sendo assim, a noite de hoje é muito importante, não para o Futebol Clube Oliveira do Hospital, mas para Oliveira do Hospital e para toda a região. Era importante que desta Assembleia fosse possível encontrar uma solução de futuro, uma solução de desenvolvimento, uma solução com ambição de crescimento. Não precisamos de olhar muito à volta para perceber como é fundamental o desporto. Mesmo aí ao lado, em Tondela, temos um extraordinário exemplo. Que seja com este Tondela que se possa encontrar uma solução para o Futebol Clube Oliveira do Hospital e para o desenvolvimento do desporto, que é como quem diz, da região, interior e beira-centro. Bom fim de semana. Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na boa nova. Cash Resto Zero. Com Vitor Neves. Apoio R6 Living. Tudo de tudo. Saiba mais em r6living.pt.